é bastante emocionado com sua presença. Hello World! Vai começar mais um Geek Geek! Uhá! É isso aí, eu aqui, Charles Rosenberg. E Pablo Marx. Hoje nós não temos um assunto único. Porque nós somos um podcast dinâmico, então nós falamos de várias coisas ao mesmo tempo. É, a gente tem um tanto de notícia, aconteceu tanta coisa nas últimas duas semanas de legal no ramo de tecnologia, que resolvemos fazer um Geek Geek Urra especial para todas elas. E por falar nisso, esquecemos de fazer uma seleção com as melhores notícias e vai no olho mesmo aqui agora, né? Antes de mais nada, você está ouvindo Geek Geek Urra. Entre em contato com a gente pelo geekgeekurra.blogspot.com. Urra com H no início e no final. É, porque o Pablo quis assim. Entre na nossa comunidade no Orkut. Procure por Geek Geek Urra no podcast, no Orkut. Já tem 15 pessoas. É. Nenhuma delas ouve o nosso podcast. Se você quiser entrar em contato conosco, também pode nos seguir no Twitter. É isso aí. É, agora o Charles também é twitteiro. É isso aí. Ou então poderá entrar na nossa página do blog e deixar seu recado de voz pelo nosso widget do Nimbus, que eu ainda não coloquei, mas vou colocar lá até a publicação desse podcast. E o mais importante de tudo, não alimente os trolls. Vamos para as notícias. Notícia sem categoria, né? Descategorizada. Primeira notícia: BlackBerry terá loja de aplicativos. Ideia original, né, Charles? Muito original. É como se a Apple não tivesse, como se o Android não tivesse, como se a Nokia também não estivesse pensando em fazer. Bom, mas eu diria ao filósofo, sei lá o que, que na natureza, né, nada se cria, tudo se transforma. E tudo no caso, copia. A tecnologia se copia, né? Uhum. Bom, falando nisso, não tá aqui na pauta. Caraca, tem 50 notícias aqui e ele vai falar um que não tá na pauta. É que a Nokia também vai começar a vender serviço aqui no Brasil. Ela vai abrir uma loja de música, novidade também, né? Nossa, muita novidade. Cara, mas teve tanta novidade, hein? Mas acho que de software também. Ah, não sei. E ela vai vender serviços. Ah, sim, o Ovi. Ovi é um serviço da Nokia que, na verdade, é concorrente do Flickr, do YouTube e o escambau. Nossa. É. Cara, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, copiar de alguém também. Porque o pessoal só tá copiando, né? Aham. Uhum. Bom. Eu vou dar uma notícia, então, que não está na pauta. Diga. A NET vai lançar, aliás, já está em testes, né? A NET, a conexão de 60 megabits, cara. Isso é ignorância. Não, é ignorância. O que eu ia fazer com 60 megabits? Claro que eu queria, né? Mas eu não sei, cara, o que eu faço com 60 sei megabits? Sei lá, eu ia comprar um daqueles baratinhos que você deixa ligado na rede o tempo inteiro baixando BitTorrent. Ah, pode ser. Ou então, sei lá, de repente aqueles caras que assinam EasyShare, RapidShare, não sei o que lá, Share, né? Aham. Uhum. Aí vai ficar fazendo aí download o dia inteiro e a noite inteira. Ah, cara, isso é jogada de marketing pra vender, né? Ah, com certeza. E qual que é a velocidade real disso? Cara, bom, se for pelo menos metade, tá ótimo, né? Não, mas é uma tecnologia que mescla cabo metálico com fibra ótica. Ah, então atinge. Então eu acredito que, né? O gargalo não vai ser a sua conexão. Parece que só tem 3 empresas no mundo que fornecem essa quantidade, essa velocidade de conexão. Legal, legal. Claro que a NET está de olho nos vídeos on demand, né? Vai, sei lá, vai faturar, cara. Ninguém faz nada de graça, né? Bom, falando em BitTorrent, tem uma notícia. Essa tá na pauta. Essa tá na pauta ali, ó. Lei francesa prevê corte de conexão da web para conter pirataria. Caraca! É, a ideia deles é a seguinte: foi aprovado já no Senado e vai agora pra outra parte lá do governo da França. Tu tá usando teu BitTorrent, teu peer-to-peer aí, pra baixar tua musiquinha pirata. Tranquilinho, sossegado. Sossegado, aí o governo vem e te manda e-mail. Rapaz, tá fazendo o que não deve e toma cuidado, meu irmão. Senão eu vou te cortar. É. Vou passar o cerol geral. E depois de 2 avisos desse, eles cortam o negócio da rapaziada. E nunca mais você terá conexão com a internet. Mas eu não sei se esse nunca mais é verdade. Mas de qualquer maneira, eu tava pensando, bom, pra turma que faz essas baixarias aí, deve ser terrível, né? Mas pensando por outro lado... Pensando por outro lado, como eu tenho um provedor de internet, isso é uma maravilha. Vou economizar link. Não, calma aí, Thiago. Isso é lei da França. Ah, tá. Twitter. Twitter pode ser usado como arma terrorista, dizem análises. Como, como? Ah, eles falam que como é um sistema de comunicação muito rápido e tal, pode ser usado por terroristas. Ah, mas eu acho tão estranho o negócio público ser usado pra isso. Não, e como é que é um meio de comunicação muito rápido? É. Eles nunca ouviram falar de... Ah, sei lá. Mas assim, pra um terrorista comunicar com outro? É, comunicar com a comunidade terrorista. Eu acho... Bom, funcionaria, mas eles não usariam isso. Usariam? Ah, cara, sei lá, né? Uma coisa pública, né? É. Agora, aqui, ó. É porque, infelizmente, aqui no Brasil ainda não é tão popular. Mas nos Estados Unidos já estão usando pra saber a previsão do tempo, já estão usando pra fazer muitas coisas pelo Twitter. É muito mais rápido que qualquer outra mídia. Por exemplo, quando aconteceu o furacão, é o primeiro lugar onde bateu a notícia... Twitter. Twitter. Lá é como é mais barato o negócio de SMS, celular, essas coisas assim, né? O pessoal twitta direto. Tanto que um carinha... já disse que o Twitter representa o fim dos blogs. Ah, duvido, cara. Eu também duvido, mas disse, né? O carinha disse. É, o carinha disse. Pô, o carinha, ele tem uma credibilidade, né? Mundial, né? O carinha falou. Então, o carinha falou, a gente então tem pronto. Que acreditar. É, não, é verdade. Ficou sabendo de alguma empresa brasileira que poderá ser vendida para estrangeiros? Positivo. Positivo. Positivo. Que trocadalho do carilho. Positivo. Pô, engraçada a piada, né? Você sabe de alguma empresa que vai ser vendida? Positivo. Não, nós somos muito engraçados, cara. Incrível. Bom, falando sério, ela contratou um banco mundialmente famoso por fazer análise de empresas para vendas e fusões, e tudo indica que ela poderá ser vendida. Quem irá comprar? Dell, HP? Quem dá mais? Não sei. Ai, notícia sem graça. A Apple vai comprar Positivo. Apple vai comprar Positivo? É, bom, é desnotícias, né? Desnotícias, é, vamos colocar lá. Bom, o que mais? Ah, Apple, falando em Apple, terceira notícia da nossa lista. Não exatamente nessa ordem, mas... Não, é... Não, dá essa notícia. Não, cara. Não, não, por que eu, cara? Isso. Sacanagem. Eu que não, tenho se que ser... Não, a gente chama o Steve Jobs pra fazer um keynote sobre o assunto. Não, tá, vou dar essa notícia, então, assim... Seria o Steve Jobs gay? Não sei. Não, porque ele pra doar $100,000 pra barrar uma lei lá, né? Que proibia o casamento entre homossexuais. Na Califórnia. Uhum. É, mas, assim... Tem que levar em conta que não foi o Steve Jobs como pessoa física, né? Foi a Apple que doou. Não, tá. Foi a Apple que doou, mas então... Peraí, quem foi uma outra empresa que eu li não então, notícia? peraí. Então, diferente. Será que o público-alvo da Apple é gay? A maioria dos usuários de Apple é gay? É, porque assim, doando $100,000 pra causa, né? Eles estariam, assim... Se achegando mais perto de seus usuários, né? Exatamente, dos seus clientes potenciais, né? Uhum. Não, faz sentido. Não, claro que faz. Ou você acha que alguma empresa vai doar $100,000 pra aparecer bonitinho na fita? Qual foi uma outra empresa que fez isso? Acho que foi uma empresa de lingerie, de roupa íntima. Eu não lembro, teve uma empresa que doou 25 mil, até mas aí... a Apple doou não, mais. Tudo, não, mas tudo bem, uma empresa de lingerie, né? Sei lá, tudo bem. Agora a Apple... Não, das duas, uma. Ou o Steve Jobs é gay. Ou o público-alvo da Apple. Da Apple é o GLS. Tá bom. Vamos falar do Skype Killer. Tá, eu não tô sabendo, mas isso muito me interessa. Vamos lá. É o VoxOx. Box Ox? Não, Vox Ox. Vox Ox? Vox Ox. Nossa, que coisa original. É, Vox Ox. Vox Ox, Vox Ox. É, assim, pode, é um Skype. É um eco. Vox Ox. Vox Ox. É, vamos lá. Bom, é um Skype Killer, próxima notícia. Eu amo essas notícias de Killer. Cara, sai. Não, detalhe, vamos fazer o seguinte: se a gente faz aqui um site de leilão online pra Badiânia e anuncia na internet, vai sair um alvoroço falando que é o Mercado Livre Killer. Mercado Livre Killer. Não é? Uhum. Se a gente fala que vai lançar aqui um blog pra nerds. Aí vai ser um jovem nerd killer. Nerd killer. Ah, então a gente pode fazer um bloquinho toda semana, a gente vai falar de algum killer novo, né? Alguma coisa killer. Aham, uhum, beleza. Urnas touchscreen falham nas eleições dos Estados Unidos. Aham, uhum, nós temos a melhor tecnologia de eleitoral. Como que é? Lá não é tudo melhor? Não é mais evoluído? Não. Tudo é... Não, diz que era, né? O seguinte, era touchscreen. Aí você tocava no bomba, votava no McCain. Aham, já sei o motivo. Ah. As urnas do Brasil são baseadas em Linux, né? São. E as dos Estados Unidos em Windows, capaz. Não, não sei, mas... Ou talvez Mac, né? Se aqui no Brasil as urnas fossem baseadas em macOS... Com certeza a Marta teria ganhado em São Paulo. fala aí. Bom, notícia óbvia da semana. YouTube tem mais audiência do que rivais juntos. Sério? Sério? Sério? Isso é verdade mesmo? É verdade. Nossa, né? Impressionante. Puxa. Nossa, legal mesmo. Eu nunca imaginava, né? Ah, eu pensei que o TV Terra fosse melhor. Ou então aquele... Videoblog? É, ou então tem um outro aí que eu nem me lembro o nome. Tão famoso que ele é. Então, uhum. Beleza. Ah, mas nessa notícia tem uma coisa interessante. As outras concorrentes estão tentando se especializar em vídeos profissionais. Isso é uma outra notícia que não tá na pauta. Ah, tá. Eu também já achei uma que não tá na pauta. Que a Microsoft... que a Microsoft tem o Soapbox... Ah, eu andei vendo alguma coisa no Soapbox. Então, que aqui no Brasil parece que batizado de MSN Vídeo, pra fazer a ligação com os outros serviços do MSN e tal. Aí, lá fora, eles estão pegando pesado em vídeos profissionais. O YouTube tem vídeos profissionais. Mas aí no caso do Soapbox, eles estão... separam. Se quiser pesquisar só em vídeos profissionais, você pesquisa. Deixa os amadores de lado. É um diferencial, né? É, só que aqui no Brasil, o que que acontece? Eles não encontram vídeos profissionais pra vender. Interessante, né? É. Aliás, eles querem comprar vídeos profissionais pra exibir no Soapbox, mas não tem. Seria o footage que eles falam? Não quer. Ah, sei lá. Não sei, tem um termo pra isso. Ah, a gente podia fazer, né? Comprar uma câmera, um negocinho e fazer o Geek Urra Videocast. Na real e vender pro Microsoft. O que que você acha? É, cara, isso muito me interessa. Hã? Legal, né? Vamos fazer isso aí. Ah, e por falar nisso, como era aquele programinha mesmo que prometia ser a revolução do vídeo na internet? O Just? O que aconteceu com aquilo? Saiu agora a versão web dele. O programa foi descontinuado. Foi descontinuado? Foi. Não rolou, você tem que instalar um programa no... Não, não dá. Eu sabia que era justamente isso que ia acontecer. Justamente, uhum. Ah, vai entrar nesse campeonato da LG, Charles? Ah, cara, não sei. Você digita... Ei, você ouvinte, cara, você digita rápido o SMS? Bicho, cara, faz tanto tempo que eu não mando SMS pra ninguém, cara. Eu tô tão acostumado com o T9 que eu acho que eu não dou conta. A LG vai fazer um campeonato de digitação de SMS. É um campeonato mundial. Não é a primeira vez que ela tá fazendo esse campeonato, mas é a primeira vez que vai ter uma etapa no Brasil. Caraca. Não, então, cara, pelo menos aqui na cidade, o que eu já vi de celular com a tecla descascada, de tanto... nego digitar SMS, cara, não tá escrito. Entendeu? Entendeu? Entendeu a piada? Tecla descascada não está escrito. Não. Né? Beleza, não, tranquilo. Aí, meu irmão, é melhor tu sair dançando. Bill Gates gastando dinheiro pra construir um escritório pra ele. 2.500... Não, calma, correção. 2.500.000 só com a decoração do escritório. Isso vai ser onde? Na Lua? Não sei, não sei. Ó, é um escritório, dizem que é uma nova empresa dele. Puxa, hoje eu tô... Bom, dizem que é uma nova empresa do Bill Gates, chamada de BGC3. BGC3 é o quê? BGC3. É o quê? Uma agência de publicidade? Ó, o BG dizem que é de Bill Gates. Obviamente. E o C3 seria... Do robozinho, do Star Wars. C3PO? Não, dizem que seria porque é a terceira companhia dele. Nossa. Oh, que criatividade. Cara, eu me surpreendo. Quanto mais eu ouço notícias, eu vejo notícias na internet, mais eu me surpreendo. Com a criatividade. A criatividade humana não tem limite, cara. E dizem que pra entrar essa mobília, essa decoração, tem que passar por um rastreador antibomba e tal. Acho que é mentira. Ah, cara, eu acho que, sei lá, deve ser verdade, porque ele comprou a torre de Tesla, né? Então, você acredita nisso? Acredito. Obviamente. Acredito. Você viu no filme, né? Não. Eu vi num site na internet. Ah, bom. Lá do Geocities, lá daquelas páginas em HPG. Sim. Muito bom. É confiável. Totalmente confiável. Se o Yahoo e o IG hospedam, é confiável. É confiável. 100%. Uhum. Essa é boa notícia, essa é boa. O que é? Nós não temos mais o iPod mais caro do mundo. Ah, é verdade, velho. Caro ouvinte, quem que é o país que tem o iPod mais caro do mundo agora? Ou melhor, qual é o país que você gostaria? Não os Estados Unidos, não vale. Argentina, cara. É. Não, dois urras pra essa notícia. Geek. Urra! Geek. Urra! Ah, beleza. E a parte mais ou menos engraçada. Não é engraçada, né? O mais barato é na Austrália. Tanto faz, próximo. O importante é que o mais caro é na Argentina. Tá, e o Brasil continua sendo o segundo mais caro. Não tem problema, a Argentina é pior. É. A Yahoo agora tá pedindo para ser comprada pela Microsoft. Não quis vender quando a Microsoft queria, agora vai ter que se vender por preço de banana. E agora a Microsoft vai... Não, me disse que a Microsoft não tá interessada. É, claro que não. Agora a Microsoft vai cantar a musiquinha da Kelly Key. Cara, quando a gente viu essa notícia, me veio isso à cabeça. Baby. Não, vamos colocar a música de fundo, é melhor que a gente cantar. É verdade. Com certeza melhor. Não, você me olhar, só olhar. Bom, vamos para as notícias conjugais tecnológicas. Se você acha, sinceramente, que a tecnologia não pode substituir os relacionamentos convencionais, você está muito enganado. Totalmente enganado. E nós vamos dar as provas para você agora com duas notícias dessas últimas duas semanas. Primeira notícia. Mulher em Israel acusa a operadora de celular de destruir seu casamento. Ela era de uma comunidade ultraconservadora judia. Nossa. Aí o marido desconfiava dela, ligou para a operadora celular, pediu para saber o que ela andava ligando. A operadora celular, o que ela fez? Passou. Caraca. O log. E parece que um dos telefones era de homem, sei lá, e acabou com o casamento. O que aconteceu? Ela foi expulsa da comunidade judaica. Ô, louco. Pessoal, não tem ninguém falando com ela, ela tá isolada. É daquele tipo que quando olha pra ela, cospe no chão? Aí ela tá culpando a operadora. Porque também a notícia não falou se era verdade ou não. Falou que só suspeitava que ela tinha falado com outro homem. Ah, cara, aí, que isso. Aí ela tá agora culpando a operadora. Ó, você quer saber o que eu acho disso tudo? Eu acho que essa mulher era muito feia. O marido dela já queria acabar com isso logo há muito tempo. Ou então, sei lá, ele também era... Né, assim, usava alguma marca de computador aí. Deve ser usuário Mac, né? É. Bom, Vamos lá, outra notícia. A mulher mata o marido virtualmente e é presa. Oh, essa mulher, mas ela essa foi presa virtualmente também? Não. Ah, de verdade, é de verdade. É. Maple World, sei lá, uma coisa assim. É um jogo, é um RPG online lá do Oriente. E a mulher, ela era professora de piano. Jogava esse jogo, casou com um jogador. No jogo, é um jogo de RPG que você luta contra monstros e afins, como todo RPG que se preze. É. Mas você pode ter relacionamentos sociais com outras pessoas. E ela se casou com outro usuário. Foram casados por muito tempo, foram felizes juntos, lutaram contra monstrinhos, juntaram poder e magia. E etc. Juntaram poder e magia, mas se desentenderam. E se separaram. Tudo isso virtualmente. Ela ficou muito brava, como sempre acontece, e a prova é que isso também acontece no mundo virtual. Invadiu o avatar de seu coitado marido e deletou o perfil de seu marido com todos os pontos de experiência que ele havia acumulado. Mas a pergunta que não quer calar: por que ela fez isso? Porque o marido andou aprontando ou porque ele era usuário Mac? Prossiga. Bom, aí ela foi presa, pode passar 5 anos na prisão por isso. Ah, cara, isso é onde? No Japão? Que é, onde é isso? Ah, Japão, não sei, acho que é no Japão, não sei se é no Japão ou na Coreia. Isso okay. Eles estão achando que tá onde? No aquele filme, Minority Report? Ela vai porque teve intenção, então já vai presa, então. Passou, vai passar 5 anos na prisão e ainda vai ter que pagar uma multa. Não, notícias conjugais, você quer uma pior do que essa? É. Tem um cara lá no Japão, sei lá onde é, que vai casar, cara, com uma personagem de mangá. Ele não consegue se apaixonar por mulheres de carne e osso. Peraí, e pode isso? Não, eu não sei como que isso vai acontecer, mas ele já pediu autorização pra editora, sei lá, pra se casar com a personagem, cara. O que que vão fazer? Vão transformar ele em personagem? Não, ela vai casar com a personagem só. Mas pra esse caso desse rapaz, é pra isso que existe o hentai, né? Próximo. Bom, e o que você me diz do Second Life? Ainda existe isso? Pois é, eu achei estranho, sabe? Cara, eu parei de usar, de entrar no Second Life. Aliás, eu nunca fui frequentador assíduo do Second Life, mas um dia eu tô andando no meio da rua lá e tem um Segway parado, cara. Subi no Segway e saí andando. Que coisa tosca, que coisa sem graça. Então, é por isso que o Second Life é legal, né? Pra você ficar sonhando nessas coisas acontecendo. Ah, mas não é legal. Não achei legal subir no Segway e sair andando. Ah, sei lá. É, muito estranho. Peguei um carro, tentei atropelar alguém, não deu. Ah, não. Muito sem graça isso. Cara, eu podia voar. Ah, não, atropelar alguém você faz no GTA. Voar é legal, voar é legal. Voar é legal? Voar é legal. Dá pra voar? Dá pra voar. Tem que pagar pra isso? Não, a minha conta é free. Ué, estranho. Eu voei, dá pra voar, legal. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Durante essa semana, eu vou usar o Second Life pra estrear um novo quadro aqui no Geek Geek U. Aí aguardem semana que vem por novidades. Bom, as notícias do Second Life. Saiu duas notícias. Primeiro, antes, né, dessa eleição que teve agora nos Estados Unidos, estava uma corrida presidencial acirrada no Second Life. As pessoas corriam ao Second Life pra ver os debates entre o Obama e o McCain virtuais. Estranho, né? Quem será que ganhou lá no Second Life? Vai saber. E a segunda notícia é que vai ter uma campanha, não sei de que empresa também, não importa, whatever. Tanto faz. Doesn't matter. É. Pra eleger a garota de Ipanema virtual. Então, se você é um geek, né, provavelmente um geek, se você for uma mulher escutar esse podcast, por favor, entre em contato pra gente saber que isso seria muito especial pra gente. É verdade. Né, porque, sei lá, aí vamos fazer o concurso do modelo virtual que é melhor representa a garota de Ipanema. Que pode ser um homem, um corpo mudado de mulher. Pode ser tranquilamente um usuário Apple, não tem... É, não tem problema. Bom, por essas e outras, eu achava que o Second Life estava morto, mas na verdade tem algum resquício de vida. Se alguém está nos ouvindo e quiser nos processar, vai em frente. Perca seu tempo, a gente não tem dinheiro. Próxima notícia. Vamos falar de desgraça? Vamos. Bom, quatro notícias. AMD demitirá 500 empregados. Toshiba vê lucro derreter e culpa crise. EA demitirá 6% dos seus empregados. Motorola demite 3 mil funcionários em abril. E no Facebook, funcionários de uma companhia aérea criticam clientes e são demitidos. Lascado, ferrou. Bom, como diria a enciclopédia, bye bye quem foi desempregado, no caso da enciclopédia, quem morreu, né? Uhum. Bye bye quem se desempregou, antes ele do que eu. Exatamente. Ai, bom, é isso. Google Domination. Nada melhor do que o tema da Marcha Imperial para falar disso, né? Isso aí. Bom, temos duas notícias do Google essa semana. Primeiro, onipresença do Google ameaça privacidade. Carinha tem credibilidade. Falou que o fato do Google ter serviços em vários campos é um perigo. É uma ameaça muito grande. Não viu o que aconteceu com a menininha que foi assassinada essa semana? Ué, o cara sabia de tudo da vida dela pelo Orkut. Bom, se o cara sabia de tudo e o carinha tá falando, falando que é perigoso... É porque é perigoso, com né? Com certeza. Mas sabe que eles levantaram aí o perigo? Não do que a gente sabe. De outra pessoa por meio do serviço do Google. Mas o que o Google sabe da gente? Caraca, isso é muito... Aí ele falou, puxa, pensa bem. O Google, ele tem muitas... Ele guarda por muito tempo as informações. Diz que é pra melhorar o serviço, mas sabe só o que ele faz. Uhum. Quem nos garante que ele não tem uma tabela lá que cruza os novos dados do Chrome, da nossa navegação, com os dados do Orkut, com os dados do Google Docs e do Gmail? Pra traçar um perfil. E o YouTube também. Sem falar do Google Reader, do Google Maps, SketchUp. É perigoso. Google Earth, o que você está... Ah, cara, que isso. Paralelo, mas é verdade, mas tem fundamento. Ainda mais que o carinha, né? Não ia falar uma coisa dessa. O carinha não ia falar uma coisa dessa, sem noção, né? Bom, e nós temos agora outra notícia sobre o Google, que é essa... Ah, mas essa eu discordo, cara, essa eu discordo. Não, mas você tem que levar em conta que foi o Google que manipulou a mídia pra falar isso. Ah, é verdade. Olha o nome, caros usuários, essa notícia que você vai ouvir agora... É falsa. Não, você precisa acreditar porque o Google quer que você acredite. E o YouTube e o Orkut fazem usuários trabalhar mais. Não. Qual que é a base disso? Não, aqui eles falam o seguinte, que vídeos, blogs e redes sociais fazem os trabalhadores passarem mais horas no local de trabalho. Agora, passar mais horas no meu local de trabalho não quer dizer necessariamente que eu esteja trabalhando, né? Aí detalhe, na matéria eles dizem que os entrevistados disseram que por usar o horário de trabalho para fazer tratar de assuntos pessoais, eles acham justo tratar de trabalho no final de semana em casa. Mas, sabe, tem uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha. Essas pesquisas é sempre o que as pessoas dizem. Mas o carinha falou alguma coisa sobre isso? Não, o carinha falou que se a pesquisa diz, é verdade. Ah, não, então pronto, então é verdade. Então não importa se as pessoas mentem pra pesquisa. É verdade. É verdade porque o carinha falou que é verdade. Exatamente. Inclusive o carinha falou, né, que as pessoas falam, não, eu uso o YouTube pra trabalho. Se é que é possível isso, mas o carinha falou, né? O carinha falou, a gente tem que confiar. O carinha fala, você escuta. Você acredita, tem que acreditar. Tem que acreditar. Ah, tá, e aí, o que mais? Tá bom, né? Tá bom, por hoje chega. Tô cansado. Tô com uma dor aqui na nuca. Tô com fome. Cara, esse fone de ouvido pendurado na nuca dói. Dói, cara, vai assando o pescoço, credo. É. Aí, ó, 45 minutos já de podcast. É lógico, né? Depois da edição, você vai estar, o ouvinte vai estar ouvindo aí em 30 minutos. Ah, vai nessa. Vai nessa. E eu vou acabar, porque quando eu falo que eu vou acabar, eu acabo mesmo, não adianta. Por isso que eu vou acabar. É. Porque se eu não acabasse, eu não teria palavra, mas como eu tenho palavra, eu vou acabar. Por isso que eu sempre digo, quando eu falo que eu acabo mesmo. Alguém duvida que eu vou acabar isso agora? Eu vou acabar. Ou você acha que eu não tenho palavra? Eu vou acabar, porque quando eu falo que vou acabar, eu acabo mesmo. Por isso que eu vou acabar agora. Acabou? Não, tá acabando. Vai, acabou, pronto, acabou. Tá. A música de fundo do nosso podcast foi da Que Saliva. É uma daquelas bandas de Creative Commons. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Lança um álbum só, depois some, você nunca mais sabe de onde veio. Aí eu encontrei no Jamendo, que é um site, né? Depois eu coloco o link. Cara, o Pablo navega por cada coisa na internet. O Jamendo é um... Como é que era? Como é que era o nome daquele outro site que você falou? Não vou falar não, você vai ficar queria, assim. Queria criar uma comunidade. Ming. Ming. É Ming, Jalengo. Ming. Como é que é o nome? Jalengo? Jamendo. Aí o Jamendo tem... Jamendo tem uns álbuns de Creative Commons, inclusive brasileiros. Aí tem esse aqui, Saliva, é muito legal, uma batida... Ah, vocês ouviram aí, é uma batida eletrônica com coisa regional, legal. Só que nunca mais eu pesquisei, não encontrei mais nada sobre eles. O site deles se direcionou para uma página pornográfica. Coisa mais estranha. Mas é legal, eu coloquei de fundo e coloco o link para a página do Jamento onde você pode baixar o álbum. E queria falar aqui que nossos podcasts são arquivados no archive.org. Ah, tá. E mudando de assunto, eu queria falar que... E o Geek Urra apoia o Teleton, né? Legal. Então, se você quiser doar R$5, você liga 0800... Não, 0500. 0500... Ah, entra no site do Teleton e vê lá e doa quanto você quiser. É, beleza. Não, cara, agora é um negócio de jamelo, parece coisa de jumento, sei lá, muito animal. Felicidade nessa vida que na dura, na beleza, na mistura, faço o mundo meu lugar. Saliva dela tem.